Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Obrigado, DJ Josias. DJ Toninho. DJ Wellington Franginha. E a gente chega aqui pra tocar desse jeito no Clube dos Bombeiros. E a galera de Maricuba dança desse jeito. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos nas tardes de domingo. E aquela música da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que meu amigo Thiagão. Aí, Thiagão! Difíceis de esquecer. Te amo. Atenção, Júnior! Libera 5 pessoas. Babuíno tá chegando aí. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. DJ Tom. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Clube dos Bombeiros. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. DJ Tom. E amiga de Nelson e a família Papagaio, se aqui comigo. Um abraço aqui do Tom. Maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. A Carroça da Saudade. Rapaz, tem mulher que não esquece o ex. Ei, minha filha. Tira essa paixão da cabeça. Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa... Engraçado que tem mulher que não come, não, que não dorme. Tudo por causa do ex, amor. Amor bandido que ele te fez. Aniversário hoje final da, da patroa do Grandalhão. Você sem rumo. Cadê o bolo? Uma vez. Salgadinho. Tudo por conta dele. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. Já já aquela carne assada lá na Praça de Santa Isabel. Esse amor que ele não quis te dar. DJ Tom. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor, como nunca fiz. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu. Deixa eu abraçar aí meu parceiro Rodrigo Botelho. Isso aqui, ele é a patroa. Dona Vanessa. Gebra aqui. Hoje é aniversário do Rodrigo. Então tem rock, filho. O total. Você já me esqueceu. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Alô! Você cansou? Cansei de ficar sozinho. Lúcio Cedês. Na rua não tem carinho. Oh, oh, oh, me leva pra casa. No amor sempre fui bandido. E agora que estou perdido. Oh, oh, me leva pra casa. Deixa eu mandar aqui um abraço à galera do aluguel de carro sem caixão, Wallace Filho, aí o grande Sargento Maria e o José Maria estão aqui. Hoje eu sei. Sempre a pessoa errada. E o amor que ganhei, só eu sei. Da Marambaia. Hoje eu sei. É do João, hein? E achei quem eu tanto procurava. Meu amor, é você. Oh, oh, oh. Me leva pra casa. E amiga de Nelson, isso aqui também com a gente. Um abraço. Lá do chute certo, tá na área. Tive que ver. Oi, alô. Pra ver que estava errado. Uhul. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei. Ecologo de Marituba. Sempre abraço. A pessoa errada. Olá, babuíno, tá cansado? Ganhei, só eu sei. Alô! Não valeu nada. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Agora eu tomo uma, meu irmão. Contigo eu aprendi que quando a gente quer, amar pode dar certo. Por causa de você, eu dividi por dois. O Ednelson da Rapidola, isso aqui com a gente, valeu! Somei as emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos. Fala aí, filha, vai! Por causa de você, às vezes eu chorei. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Você abriu a porta pra ilusão entrar. Falando de um tesouro fácil de encontrar. Por causa de você o mundo faz sentido. Meu amigo Márcio Martínez, aí da 8 amor, eu te 8 rua, aí de Soura, isso aqui com a gente. Quando eu gosto de mim. Vida virou a roda, girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faço. Mas cadê o homem que quer dormir debaixo da carroça, hein? Vida virou a roda, girou e você chegou na minha vida. Mancada. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Acho que me falaram que ainda queria morrer, meu compadre. Essa que o Silva deu pra ele é da braba. Alô! Vida virou a roda, girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. Aí, DJ Tua, toca mais uma na carroça. gosta de recordar. Então bora assim, ó. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Meu amigo Carlinho, do time Murejá, lá do Fluminense. Você está aqui com a gente. Que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Um abraço aí, Amanda, Andressa. Até amanhã. E a Leca das Megastop. Eu queria ser bem mais. O que, papai? Que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa. Cadê o Tiagão, hein? Aí, tudo certo, filho? Se já tava atribulado ali, né? Se ele notou ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor. Ele é de 7 meses. E olha que ele tem esse tamanho. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Hoje é aniversário da patroa do grandalhão Daniel. Quero você só pra mim. Já já uma carne assada lá em Santa Isabel. Não quero ouvir. Não, não tem essa aí. Você dizer adeus. Eu queria ser bem. Ninguém trabalha dia de segunda-feira, né, coração? Que amante, quero ter você. Amiga, se apodera. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Uhul! Eu preocupado querendo saber de você. Poxa, abraço aí, Tria, aí da Selpa e a Dani Digital da Carroça, pode crer. Se conseguiu ser feliz, se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Minha amiga Núbia está aqui com a gente. Hoje acordei com saudade, pensei em te telefonar. Cadê o cabeludo, hein? Te convidar pra sair. Pra onde? Pra qualquer lugar. Ele já gravou, áudio tá gravando aí, ó. Te abrir meu coração e dizer. Nara, Chile, aí da Carroça está aqui com a gente. Não dá pra te esquecer. DJ Tom. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. DJ Lua, do Paredão Mega Digital. Tanta coisa em comum. Mas era melhor cada um viver sua vida. Aí, nenê! Seu sonho separar. Como é que tá a nossa capital lá, hein, nenê? Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não. Meu amigo Tiaguinho, deixa o marcante lá na área. Sem você, eu te amo. Tem mulher que marca na vida de um cara. Esqueço. E essa música marcou na vida de um cara. Que ele diz: só eu sei a falta que você me faz. Meu amigo João Paulo, é Adriana. Que vazio traz. O vigilante aí do Meritinho. Na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz. E o medo que o vazio traz. Alô! Na minha vida sem você. Me dá me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Romância louca, te faço minha mulher. Bora, Silva. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Entrega-lhe meu amigo Leandro da Van. Aí, Leandro! Deixa aqui com a gente, valeu! Segura! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A meu amigo Júnior! É amor com você, sonhando o um dia. Da Cidese? Acho que é isso, velho! De Marituba. Mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Aí o Júlio aí da S Diesel. Seu dono, aqui com a gente. Toda essa noite, me cansar de gozo. Nos seus açoites, entregar meu corpo. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Meu amigo Baldo Costa de Marituba. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. Máximo. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Tom, tom, tom, tom. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Pra sair o casal JJ, minha irmã Josi, meu cunhado Júlio, já por aqui, só na manha. Um abraço! E quarta-feira tem o passeio da Baju. Tem limite del mondo, te sei tu. Bora, Rodrigo! Al di là della volta infinita, al di là della vita, te sei tu. Aí, Rodrigo! Alô, Rodrigo 3D! precioso, ci sei tu. Na época! Al di là, sucesso! Più ambicioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, na verdade, ci sei tu. A única vinheta que faz e te arrepia é essa, né, Rodrigo? Per me, al di là. Alô, Rodrigo 3D! Ci sei tu. Como é que é? Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita. Ci abbraccio aí a galera do Grêmio da Baixada. Sei tu. Chegou pra cima. Al di là, ci sei tu. Depois, o sonho se transforma em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. Aí bate o açaí bem, viu, Silvio da Marambaia? A tentação. Tom. Tom, tom, tom. É que eu já sei como eu sou. Amigo Júnior aí do S Diesel, se aqui com a gente. Apaixonado. Mergulha, panterinha. Mergulha, panterinha. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra você. Arriscando. Meu amigo Alan do chute certo. Como é que é? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. São coisas do coração. Tem muito homem que gosta de se arriscar, né? Gosta de ter aquele relacionamento de risco, principalmente no amor. Se você que está ao lado dessa mulher que você escolheu para ser a mulher da sua vida, você escolheu essa mulher para ser a mãe dos seus filhos, amigo, diz pra ela não ter medo de amar. Porque quem tem medo de amar não tem amor, no, amor próprio, meu irmão. Assim! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulha, panterinha, mergulha, panterinha. Mergulhar de cabeça na emoção. Entregando pra você. Olha a saudade. Arriscando. Lúcio Cedês gravando tudo. Seu áudio. O coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura. coisas do coração. Toca mais uma na carroça. Estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Homem que é homem gosta de carinho. Quero alguém que tenha o coração que seja como o meu, sozinho. Alguém a quem eu ame. Triste, saudade. Que tenha muito amor pra dar. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. E as Megas Tops aqui ao lado. Um abraço aqui do Tom. E a minha galera, aquela Andressa. Todo mundo aqui! Já estou cansado de chorar. Meu amigo Maurício e o Júnior Moreno, aí de Santa Isabel. Sozinho. Lúcio Cendes. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar. Todinho. Aniversário do Rodrigo Botelho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste. E aí, Vanessa? Que tenha muito amor pra dar. E o Carlinhos, Gilberto Velha, a Tereza, os Necologos de Marituba. Muita força e me ofereça o colo na hora de. Com a gente, um abraço! Tanto me apaixonou. Eu sou uma estrela no infinito procurando. E a família Papagaio! Tantos caminhos já andei. E a esperança do meu lado. De outras pessoas. Já gostei. E o que é que você é? Eu sou um eterno apaixonado. DJ Tom. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. De Nelson da Rapidola, é? Se eu não lhe encontrar. E o papagaio, como é que fica? Preciso é saber se um dia ela vai voltar. E o açaí? Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. E aí, cabeludo? Tantos caminhos já andei. E a esperança amiga Jandira! Aí, Jandira! Está aqui com a gente, um abraço! Eu sou um eterno apaixonado. E aí, Adão? Eita, olha a saudade de luxo aqui, ó! Oh! juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado. E amigo boneco da Marizinha. E aí, professora Águida? E entre nós, cadê o contador? Tudo acabado. Mas você está tão distante. E entre nós, e amigo Arru? Tudo acabado. A Ruda e o Acerola tá na área. A carroça. Depois que você foi embora, DJ Tom, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos. Aí, DJ Tom! Aí, DJ Josinha! Tivemos um dia, só me resta recordar. Meu amigo Carlos do Gás do Pará, segue aqui com a gente, valeu! Te esquecer por um só momento. E a velocidade, fala pra mim. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo, oh, oh. Te esquecer por um. Meu pensamento, 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. E aí? Podem até dizer que sem você não sei viver. Aí, Júnior. De você, se de madrugada eu passo correndo, logo comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver, mas vou brigar se alguém falar mal de esqueceu. Ninguém. A mulher já tá puta com o cara. A vida é minha. Aí ela diz assim, ó: vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história para os outros. Meu amigo Alex, acessa aí o presidente da Lepa e o doutor Daniel. Enfrento tudo enquanto eu viver. Esquerdo 40 horas, Ana Marcela Henrique. Se alguém falar mal de você, se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Viva a esperança. Alguém que eu quero tanto. você aqui com a gente, um abraço. Já a pressão. Eu tô sabendo que tu gosta das marcantes agora. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Que você tá sozinha na cama. Não acredito. Nesse quarto sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Abraço aí, o grande Fernando da Estrela Tour. Esqueça. Patrocinador do Wellington Frangini e da Rádio Metropolitana FM. Só você amei. Aí, Fernando! E sempre vou amar. Alô! Amor, só você eu quero. Tu quer? Meu grande amor. Espero, meu amor, te peço, não me deixe assim. E o meu amor? Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Paredão digital. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. A Carroça da Saudade. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto. Meu bem, se está me ouvindo. E aí, grandalhão? Agora estou pedindo. E a minha Silmara? Pra você. Isso aqui já na área. Aí, Silmara. Ela é alô! Esqueça, se te magoei. Só você amei. E sempre vou amar. E aí, amor? Amor. Só você eu quero, meu grande amor, te espero, meu amor, te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Anime de cor, toca mais uma na carroça. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de arronda, olha que eu já vi mulher ciumenta, hein? Ciúme de você ainda tenho. Céu que eu prometi, eu vou te dar. E aquele beijo? Aquele beijo que eu te dei. foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. E a família GDB, o Clauton e o Cabeça estão aqui também com a gente. Um abraço, Doutor! Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Aí tá malandro, né? Para o céu azul. Cole em quem? E o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. Fala pra ele aí. O céu que eu Alan. Pedi, eu vou te dar. Pra te chegar a do homem. O que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você. Já acabar com a parceria aí, quer ver? O céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele beijo. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Já que eu não sou tão ruim assim, faço tudo que você me pede. Tom, eu às vezes tom, tom, de mim. Tom, tom, na verdade, máximo. O que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo. Hoje o Gigante tá aí assessorando, feliz, fazendo corpo a corpo ali, né, Gigante? Faço tudo. Pra te ver feliz. Como é que ele tá? Xalalala. Ah, ele tá um balde, ó. Xalalala. E o Marcelo Henrique? Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. Você dizer que me ama. Olá, Júlio! Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. E o Júnior? Promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Engraçado que a mulher largou o cara porque o cara metia porrada nela. Aí ela arrumou um que dava casa, dinheiro, comida, dava tudo. Só que ela não deu valor nesse cara que dava tudo pra ela. Aí adivinha o que foi que ela fez? Ela voltou com o ex e dava uma pisa nela. Olha aí! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Diz! Eu vou dizer. Diz! Dá até vontade.

Pegue descendente. Seu áudio. Alô. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tempo pode apagar. E aí, Rodrigo Botelho e a Vanessa Botelho. Tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Ah, Vasconcelos, né? Caiu na brecha o casamento? Se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quem já pegou um chifre? Aquela pessoa que não deu valor no teu amor. Aquela pessoa que te perdeu, que você se entregou pra ela ou pra ele. Deixa eu tocar essa daqui pra você cantar bem alto e dizer pra ela. E dizer pra ele assim, ó. Porque depois que o cara perde, aí é que ele vai dar valor. Diz aí. Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. E aí, vale a pena? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar você vai saber, né? Aí você vai saber. Perdeu ou não perdeu? Perdeu por um grande amor. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. Aí você vai saber. Perdeu. Perdeu por um grande amor. Dali de Dito! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Aí, Marituba! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Forte abraço, assessor! Do deputado doutor Daniel aqui. O grande Alex, esquerda. E o Cássio Moraes. DJ Tom. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Ei, cabeludo! Você me perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Meu amigo Júlio Dessi diz que está aqui com a gente. Perdeu um grande amor.